Esquinão da Economia, informa a hora certa. 6:06. Ai, que preguiça de sair de casa. Pegar uma fila pra pagar uma conta de luz. Tu vai por que é, minha filha? Eu pago tudo online. Com a fatura digital Copel, você não precisa sair pra pagar a conta. E para cada cliente que muda, a Copel doa R$2 para o combate aos efeitos da pandemia. Acesse copel.com e mude já. Se não sou eu nessa casa, hein? Copel, pura energia, Paraná, governo do estado. Amigo caminhoneiro, use o aplicativo Coamo Fretes. O seu frete está na Coamo. Baixe gratuitamente na Google Play. Informe quando e onde estará disponível para embarque e programe seu frete com antecedência. Coamo, forte como o homem do campo. Toda reforma ou construção requer qualidade nos produtos. E quem vai construir ou reformar quer satisfação e preço baixo. No Trento Ferragens de Mato Rico, além da qualidade, você também conta com o melhor preço de toda a região. Em areia, cal, cimento, pedra, tijolos e madeiras. Constrói a sua casa e entrega pronta para a moradia. Trabalho prestado com qualidade por profissionais para a sua maior satisfação. O Trento Ferragens de Mato Rico facilita o pagamento de suas compras. Aceita o pagamento nos cartões e à vista com ótimos descontos. Entre o preço e qualidade, fique com os dois. Trento Ferragens de Mato Rico, Avenida das Araucárias. Fone 42-3633-1146, em Mato Rico. Hiperfarma Santa Clara, sempre com os melhores preços e um excelente atendimento na hora de aviar a sua receita médica. Oferece a você tudo em medicamentos e perfumaria com os preços mais baratos da cidade. Passe agora mesmo na Hiperfarma Santa Clara, o melhor lugar para cuidar da sua saúde e beleza. Hiperfarma Santa Clara, na Avenida São Pedro, fone 3575-1213. A sua saúde em boas mãos. Princesa 820, no ar, Edson Oliveira. Bom dia, Brasil, aqui na Rádio Princesa. Rádio Princesa, programa Bom Dia Brasil, estamos nós de volta. Vamos seguindo com a nossa programação até as 7:30 da manhã. Confira comigo a hora, olha a hora, 14:08. Deixa eu trazer mais música, o sertanejo continua em destaque até as 7:30 da manhã, só as melhores. Se você quiser programar a sua também, estamos à sua disposição aqui para atender o seu pedido, a sua solicitação. Ok, povo querido que ouve a gente? Brasil. Que tal fazer suas compras do mês sem precisar sair do conforto da sua casa? Agora isso é possível. Com a cesta básica Alimentos da Família, é só entrar em contato pelos seguintes fones: 44 997 630307 ou 3575 1470, e adquirir a sua cesta básica com produtos de alta qualidade e preço baixo. E mais, você pode parcelar tudo em até 6 vezes. Isso mesmo, é muita facilidade, não é mesmo? Cesta básica Alimentos da Família. Ligue agora e peça a sua pelos fones 44 997 630307 ou 3575 1470. Cesta básica Alimentos da Família. A praticidade cada vez mais próxima de você. Em Roncador. A Casa da Sogra, onde você encontra inúmeras ofertas para satisfazer seu gosto e seu bolso. Confira! Calças jeans R$30, jogo de lençol casal com elástico R$40, bermuda masculina e infantil R$10, calçados femininos a partir de R$30, calçados masculinos a partir de R$50, camiseta masculina e blusinhas feminina R$10, conjunto infantil R$15, botinas R$25, sapatilha moleca R$35. Essas e muitas outras ofertas você só encontra na Casa da Sogra, que ainda conta com excelente atendimento, produtos de qualidade e os melhores preços. A Casa da Sogra, o lugar certo para você economizar de verdade, na Avenida Santo Antônio, em Roncador. Em época que fortalecer a imunidade tornou-se fundamental em nossas vidas, reforce tua imunidade com o Xarope Gaúcho. Xarope Gaúcho é composto de ervas medicinais e rico em vitamina C, que vai aumentar tua imunidade e prevenir tosse, gripe e resfriado, sendo expectorante e sedativo da tosse. Xarope Gaúcho é natural, não tem contraindicação e pode ser usado por adultos e crianças. Xarope Gaúcho previne e trata bronquite, sinusite e processos alérgicos. Xarope Gaúcho. À venda com exclusividade em Roncador, no Esquinão da Economia e Farmácia Nova. Princesa 820, no ar com você. Bom dia, Brasil. Ei, você procura bom atendimento, qualidade e preço baixo? Então vou te contar onde tem tudo isso em um lugar só. É no supermercado Labasque Nova Plus. No Labasque, você e sua família conta com o maior mix de produtos com as melhores marcas e ainda com a parceria exclusiva Nova Plus, uma das maiores redes do Paraná. Com isso, toda semana tem encarte novo. É o mês inteiro com ofertas imbatíveis. E para sua vida ficar ainda melhor, toda semana tem hortifrutis frescos e de alta qualidade. No açougue, preços diferenciados com carnes de alta qualidade e o menor preço da cidade. Venha fazer parte dessa grande família. Supermercado Labasque Nova Plus. Duas lojas para melhor atender, Iretama e Roncador. Vem aí o grande show de prêmios da Escola Nossa Senhora das Graças de Roncador. Será no dia 3 de outubro, transmitido ao vivo pela Rádio Princesa, às 17 horas. São 10 mil em dinheiro. Primeiro prêmio, R$3 mil. Segundo prêmio, R$3 mil. Terceiro prêmio, R$4 mil. Cartelas a R$10 à venda na Escola Nossa Senhora das Graças e no comércio de Roncador. Apoio de divulgação, Supermercado Labasque de Roncador e Iretama. Loja Deia Modas, na Avenida São Pedro. Dina Móveis, na Avenida Santo Antônio. Cido Suspensão, no Jardim Anchieta. Supermercado Confiança, de Iretama. Tiãozinho do Queijo, de Iretama. Alexandre da Farmácia Super Popular, de Iretama. Mercadinho do Pio, tudo o que você precisa para a sua casa. Produtos alimentícios, limpeza, secos, molhados, carnes congeladas e muito mais. Na Rua Curitiba, Genauro Ruba, presidente da Câmara de Vereadores de Roncador. Senhor Antônio Português, presidente da Acater e proprietário da Fazenda Terra Boa, em Aterrado Alto. A margolina é um composto natural extraído de ervas selecionadas diretamente da Amazônia, como laranja amarga, e não tem contraindicação. A margolina é para você que sofre dores no estômago, queimação, gastrite, boca amarga, gordura no fígado, azia, bile preguiçosa e prisão de ventre. A margolina é eficaz contra o colesterol ruim e auxilia no bom funcionamento dos rins. Adquira hoje mesmo seu Amargolina. Nas melhores farmácias de Roncador e região. Princesa 820, no ar, Edson Oliveira. Bom dia, Brasil, aqui na Rádio Princesa. Rádio Princesa, programa Bom Dia Brasil, estamos de volta e vamos seguindo com o nosso programa. Agora são 6 horas da manhã, passados 21 minutos, 6:21. Bom demais ter a sua companhia. Alô, você das fazendas, sítios e chácaras, amigos internautas, região centro do Paraná, o nosso carinho, o nosso muito obrigado pela companhia de vocês. O tempo está prometendo chuva, parece que maravilha, hein? Tomara que venha. Vamos trazendo mais música na programação da Princesa. Princesa 820, no ar, Edson Oliveira. Bom dia, Brasil, aqui na Rádio Princesa.